É um excelente treinador. Você sabe que ele ficou pouco tempo no Santos, não deu tempo para ele arrumar o time. E sem dúvida nenhuma, o melhor treinador do Brasil é o Vanderlei. Tomara que ele tenha sorte aí.